ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados. Restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, não tem o que nos faz brancos como a neve, seitos como tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Todos aqui são livres, livres, livres, livres. Eu sou livre. Diga! Eu sou livre. Nada além do sangue. Oh, nada além do sangue. Livre, livre, I'm not afraid. Não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma lista dos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, e essa lista está escrita lá no inferno. Lá estão todos os seus pecados, todas as suas culpas. Talvez você diga para mim: Fernandinho, eu não posso ser livre, porque eu já traí a minha esposa, porque eu já traí os meus pais, porque eu já traí o meu esposo. Ah, Fernandinho, você não sabe do meu passado, eu já fui um ladrão. Talvez você diga para mim: ah, Fernandinho, eu sou fruto de um estupro, algo me fere, o meu passado me acusa. Mas nessa noite eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que a cédula, a nota, a moeda que era contra mim, que era contra você, Jesus aniquilou lá na cruz. Ele aniquilou lá na cruz. Se você é livre, levante as suas mãos, levante as suas mãos e declare: como a neve, branco escuro. A gente começa a cantar, quando a gente começa a adorar ao Senhor, como eu já disse, Satanás, ele vem nos acusar, ele vem nos acusar, e ele diz: você é imperfeito, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Esse é o papel de Satanás. Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer: eu sou um pecador, sim, mas o sangue de Jesus me fez livre.